3296, controle Salvador, ajuste 1096, desça para 4000 pés, voe direto Duna para aproximação ILS número 4 para bom. Solo 04, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, bom, aqui é gol, no meio 21. Ciano 6250, está autorizada a aproximação em LS. Torre Salvador, bom dia, eu vou 2065, ponto 0 da 10, bom. Bom dia, com 2065, linha decola da 10, vento 150 graus com 8 nós. Autorizado alinhamento de decolagem da 10, voo 2065. Vamos 06, bom dia, prossiga. Positivo, está autorizado de jeito. E estão prontos para a decolagem. Padrão 06, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6, reporte para o solo. Para a direita, só para evitar um cúmulo na esquerda, aqui é o 6255. Positivo, livre. Certo. Gol. 2068, gol 2065. Suficiente. Gol 2065. Gol 2065, controle, meu cordial, contato, radar estabelecido, após 2000, vou em Leda, Leda Mótima, meu amigo. Após 2000, vou a Leda, Leda Mótima, o gol 2065. Oceano 63, 11. Oceano 63, 11, controle. Prossiga, 63, 11. Direto Mótima. Mótima. Azul 2780, desça para 2000 pés, está autorizada a aproximação em LS. 2000 pés, autorizado ILS, o 2780. 6250, reaproduna. Oceané 6319, confirme como recebe o controle no equipamento número 3? É 5x5. Muito obrigado. Tan 389. 096, cruza a linha do litoral, Morro de São Paulo à esquerda, desça para 2000 sem restrição. Controle, um bom dia, Guardião 06. Guardião 06, Salvador, né, Cordial. Controle, está na escuta do Guardião 06? Sempre, prossiga. Fala, comandante, bom dia, está agora dirigindo outra vez de Itapuã. Vai prosseguir com o projeto de Itaparica, que a gente fez. Positivo, qual estimado para pouso na ilha de Itaparica? Estima mais 10 minutos. Ok, anotei, chame-nos através do Paranabá. Paranabá, o 06. Localizador visual, 6250. Oceano 6250, na final, cheque o trem, chame a torre. 11895, Oceano 6250. 1895, bom dia. Corre, bom dia, 6250. Bom dia, 6250, reparte externo. Passaremos. Sou 3896, voe com 2209. Oceano 6311, passou o nível 150, chame Recife 13325. Recife 13325, Oceané 6311, boa. Boa, gol 2065, direto bate. Direto bate, gol 2065. No externo, 6250. 6250, livre pouso 10, vento 150 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso na 10, 6250. Sou 3896, está autorizada a aproximação em ILS. Agora é estabilizado, 6290. Azul 2780, estabilizou? Totalmente estabilizado, 2780. Positivo, nossos agradecimentos. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 11895. Reduzindo, 1895, excelente dia, obrigado. Boa. Salvador, bom dia, Azul 2780. Bom dia, Azul 2780, é o número 2 para pouso, reparte externo. Cortaremos, 2780. Guardião 06, eu estou recebendo sinal de identificação, confirme. Guardião 06, controle. Negativo, estou na posição... Estou recebendo sinal de identificação do Guardião 06, câmbio. Ok, não estou recebendo no momento, Guardião 06. Firma agora com o Guardião 06. Normalizou? Já normalizou. Gol 2065, passou o nível 150, chame Recife, frequência 13325. 13325, bom dia, bom trabalho, amigo. 21 decimal 9. 219, obrigado. Passou a estar o Machado travado 2780. Tente azul 2780, aguarde pista livre. Guarda. São 3296, faça 4600 para 2000, 14 milhas para Duna, tráfego no litoral, rumo oeste, aproximando-se do farol da barra, 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Câmbio. Câmbio, sim. É 780, ele vai pouso na 1-0, vento no 5-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 6. Positivo, frequência livre, até a volta. Controle Salvador, nenhuma espera prevista, ajuste 1016, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS. Maravilha, 4000, Duna com 1.600 ajustados, obrigado. Solo 1 no meia, livre à direita, solo 1, 21 decimal 9. Direito 21 decimal 9, azul 27, 80. São 3896, estabilizou? Ativo, visual. Quer que cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-9-5. Salvador, 3896, final do X-ray visual. Nove meia, de pouso não no zero, vento no meia, zero graus com 9 nós, altímetro no zero no meia. De pouso não no zero, até 3 na meia. ser Golfo 3296? Afirmo, vento agora 160 graus com 9 nós. Recebe, pouso na luz. EPA, altitude 15.000. Desça sem restrições para 2.000. Gol 1094. 2.094 a Gol. Esse é o controle Salvador, nenhuma espera prevista, ajuste 1096, desça para 4.000, vou ir direto Duna para aproximação em LF. Solo 21, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo 21, lá, decimal 9. Alfa Tango Tango, a linha decola da 10, vento 170 graus com 9 nós. Gol 1094, está passando 9.000 a 22 milhas e meia para a Duna, está autorizado a aproximação ILF. Autorizado a aproximação, reportagem estabilizado, Gol 1094, obrigado. Tango, decolador 123, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, obrigado, tchau, tchau, tchau. Papapá, Serra Quilo Índio, está passando Boi Peba e eu vou sobre a água desta, sem restrições, para 2000. Meu controle Salvador está em contato, radar suba sem restrições, cabine. Sem restrições, Alfa Tantanga, autoriza direto, pode ser? Autorizado. Grato, Alfa Tantanga. Bom dia, Gol 1984, ponte espera da 1-0, pronto. Bom dia, Gol 1984, linha decola da 1-0, ventando 50 graus com 9 nós. A linha decola da 1-0, Gol 1984. Serra Quilo Índio, está autorizada a aproximação, Elias. Bono 094, estabilizando agora, Bono 094. Tiente, em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1895, obrigado, bom trabalho. Boa. Azul 2770 na Pantera 1-0, pronto. Sente, mantém a Pantera Azul 2770. Bem, bom dia, Gol 1094. Bom dia, Gol 1094, aguarde pista livre. Aguardando. Cono 094, livre pouso no 10, vento no 40 graus, cono 09, altímetro no 0 no 6. Livre pouso, baixado checado, cono 094. Cono 94, decolado aos 29, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, gol 1184. Muito obrigado, Emotinho. Controle Salvador, bom dia, gol 1184. Gol 1184, contato radar, submantenha 370, via saída Buca. Via saída Buca, subindo ao 370, gol 1184. Azul 4207, bom survival. Template level 050, Canadian 1016. Bom survival, 1016, Gol 1184, autorizado direto Jamo. Está presente, voa Jamo, 1184. Gol 1184, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 10.7 milhas, mesmo rumo. Passando 4.000 pés para o 090, sale 402. Centro do tráfego, gol 1184. Gol 1094, solo 31, livre à direita, solo 121, decimal 9. Atualizado 219. T-70, livre decolar, dono 0, vento 1-40 graus, cono 0, né? Decolado, estou fazendo a decolagem azul, 2770, dá 1 no canto. T-70, Papapá, Serra, Quilo, Índia, compete final do procedimento, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. Aquilo ainda é reporte externo. Reporte externo. Dois sete sete zero, decolado aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Controle Salvador, é o Azul 2770. Azul 2770, contato radar, se mantenha 200 via saída da El Coral. Da El Coral por 200, 2770. Dono 1184, por gentileza. Temo Controle Salvador na frequência 119.35. Controle Salvador 1935, gol 1184. Ingressão na base, zona 7, Serra que lindo. Gente, aguarde autorização para pouso. Confirme. Aguarde autorização para pouso. Ok. Salvador, 1184, retornando 208. 1184, grata pela colaboração, mantenha a escuta do controle. Não por isso, mas dentro da escuta, 1184. Gente, livre pouso na 17, vento 130 graus com 9 nós, altímetro 1096. 1096, livre pouso 17, certo? Baixa a base, já que meia decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, gol 1184, bom dia. Bruno 0 no meio, livre táxi, chama para ingresso. Aquilo Índia, solo 36, livre táxi, parte 5. Alvo Eco Delta, prossiga. Papá Romeu Bravo Eco Delta, chegada bom, desça até o 060, ajuste no 096. Salvador, muito bom dia, CNN 1400, informação um quilo para Maceió 390. 2770, confirma, efetuando algum desvio? Qual desvio? Aqui já voltando para a saída da AEL. Gente, após desvios, autorizado Coral, azul 2770. Obrigado, após desvio Coral 2770. Azul 4207, call Salvador Final, 119.35. 119.35, Azul 4207. Sequência partilhada e pronto. Bom dia, ponto 0 da 10. Bom dia, linha decola da 10, vento 1, 10 graus, cono 0, né? Livre a linha de decola da 10, cono 648. Passou 2-0, bom dia, senhor identificação. Passou 2-0, contato radar, passa a posição Conde, voe Bonf para interceptar a chegada Bonf, reporte para descida, ajuste na 0 no meio. Aproxe Bonf para a chegada Bonf, a descida, passa lá o sinal de descida para a direção. Para o táxi. Índia Novembro, alfa livre decolar da 17, vento 120 graus com a binóquia. Como noroeste, subindo para o 090, um Charlie 402. Partiu 20. Ali mantém no zero. Ali mantém no zero, bom no meio da edição. Um outro aqui é alfa, decolado aos 4-2, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, em Jornal Alfa. Bom no meio, 4-8, decolado aos 4-2, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Papatango Juliette, Tango Zulu, a senhora identificação? Papatango Juliette, Tango Zulu, contato radar, passa a posição Coral, Voe Mari, para interceptar a chegada Mar e reporte para a descida. Ajuste na 0 no meio. Salvador, decolou da 17, Papa Romeo, Índia November Alfa, sem acessar o meu pé de corredor axé. Papa Romeo, Índia November Alfa, mantém as condições visuais, corredor axé ou no meu pé? Visuais, axé, meu pé, Índia November Alfa. Sou de Salvador, bom dia, agora no 648. Bom, no 648, bom dia, contato radar, se me mantenha 350, via saída FUCA. 350, via FUCA, agora no 648. FUCA, afirmativo. Altímetro no zero no meio, livre taxi, chão para ingresso. Bom, no meio 21, decolado aos 44, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom serviço. Controle bom no meio 21, passa 1300, perfil da EL. Bom, no 621, no contato radar, via saída da EL, se mantenha 360. 360, com referência autoriza prodiledas? Inicialmente mantém o perfil Gol no 621, não? É 2 anos. Papá Romeu, Bravo Eco Delta, sem restrições de altitude, desça para 4 mil pés, ajuste na 0 no meio. Desça para 4 mil, na 0 no meio, Bravo. Pastor 2-0, tráfego superado, desça e mantém o 050. 050, autoridade, Pastor 2-0. Skill 1016. 1016, confirmed the wind? 140 degrees with 9 or knots. Okay, 1409 with 1016, clear to landing. Runway 10, 04207. Delta Golf, ali mantenha no 7. Tá, Romeu. Bravo Eco Delta, chame final Salvador, 119, decimal 35. 1935. Pastor 2-0, autorizado direto pelo? Direto pelo, pastor 2-0. Te mantenha a posição alinhado. É 48, pequeno desvio à esquerda. Confirmo o controle? É 48, pequeno desvio à esquerda. O nome é 48, confirme a proa? 064 por 4 milhas. 064 por 4 milhas, ciente. Após desvios, voijamos. Ok, vamos então. Aracaju, me seguir a rota, fazer Aracaju, no 648. Estou no 648, aguarde coordenação com o centro. Sim, obrigado. Tango, livre decolar da 17, atento à estrutura de turbulência, vento no 50 graus com 8 nós. Voo no 648, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 45. Coordene o começo. Ok, eu tenho que parar, obrigado também. Alright, 129, 042, 07. Have a good day. Pastor 20, ciente, reposta ao tempo do desvio, aproando pelo. Passará. Azul 2770, chame centro Recife, 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. Azul. Tango Golf, decola 249, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, Tango. Romeu Tango Golf. Papa Tango Romeu Tango Golf, contato radar, submantenha uma centena via saída da El Coral. Uma centena da El Coral, Tango Golf. Papá, papá, alfa, tango, tango. Papá, papá, alfa, tango, tango, prazer, cobrança. Minuto para a Conde, serviço radar encerrado, mantenha o 090 e chame Aracaju, 120, decimal 3. 090, chame Aracaju, 123, alfa, tango, Andrada, Guarador. Controle Salvador, vou no 739, passou no 70. Vou no 739, via chegada a Mari, desça até o nível de voo 080, ajuste no 096. Via desce até o 080, no 096, chegada a Mari, vou no 739. Petróleo, Juliette, Tanto Zulu, para início de terceira. Juliette, Tanto Zulu, desça até 4 mil pés, ajuste no 096. 4 mil no 096, Tanto Zulu. Bom, no 621, chame Centro Recife, 133.25, alterna, 133.95. 3325, alterna 95. Pastor 20, confirme, na proa de pelo? Na proa, no pelo, mantendo 5 mil pés. Pastor 20, chame final Salvador na frequência 119.35. Chamada na final 119.35, pastor 20. Desça para 4 mil pés e chame final Salvador, pastor 20, na proa de pelo. Voo 1739, número 3 na aproximação, reduza para 2309. 230739. Papá Romeu, Índio November Alpha, confirma intenções do voo? Frequência ali para coordenação, Índio November Alpha. Voo 1739, informa o tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo norte, passando 063 para 4 mil pés, um Charlie 402. Ciente no 739. Papa Tango Romeu, Tango Golf, autorizar direto Coral. Direto Coral, Romeu Tango Golf, solicitou 080 como nível final. Ciente, sub e mantenha o 080, Romeu Tango Golf. Recebeu, mantenha o Romeu Tango Golf. No 40, decolada 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Torre Salvador, o Papa Romeu Bravo, Eco Delta. Bravo, Eco Delta, reparte externo. Portal externo, mais 2 milhas, tá? Fui LS, e trem baixo tá travado. Gente. Torre, nosso tempo de pátio será o mínimo possível, só reabastecimento. Solicita um pátio geral aqui. Gente. Romeu Bravo Eco Delta, livre pouso mão no zero, vento 140 graus com 8 nós, altímetro no zero no meia. Pouso livre, Bravo Eco Delta. Gol 9739, chame sinal Salvador, 119 decimal 35. 19-3. Papatango Juliette, Tango Zulu, chama o sinal Salvador, 119 decimal 35. Manda lá, 3 tempo, Tango Zulu. Região 06, prossiga. Região 06, sim. Mantenha-se em condições visuais, ajuste no 06, na escuta do controle. Acione o código transponder e não receba o mesmo no radar. O Eco Delta, solo 57, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 19. Passando Juliette Alfa Whisky, bom dia. Vou ir a mão para interceptar a chegada à mão, repasse para a descida, ajuste na 0 no 5. Autorizado direto do Paripe, mantenha-se em condições visuais, Juliette Alfa Whisky. Papatango Juliette Alfa Whisky, seguinte, voe através de Paripe, mantém-se condições visuais, 095, vai passar para a descida, ajuste na 095. Seguinte, desce inicialmente a 5.500 pés, Juliette Alfa Whisky. Então 3198, via chegada a mar, e desce aí, mantém o 050, ajuste na 095. Autorizado direto ICAP, TAM 3198. ICAP 0508. Sanar 61140, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2685, 2685, obrigado. Região 06, ciente. Mantém-se condições visuais do litoral sul. Ainda negativo contato com a sua aeronave. Número 864, bom dia. Acione identificação, chegada a Mari. Desça até o 0620, ajuste no 095. Região 06, reporte farol da, parque de correção, farol de Itapuã. Controle, o 3198. 3198, prossiga. Autoriza nós passarmos o SAP abaixo dos 50? Então, 3198. Confirme. Então, 3198, livre de restrições. Livre de restrições, descida ainda até o 050, então 3198, aguardando o menor altitude. Uma 864, prossiga. Uma 864, autorizado inicialmente, TAP. Dois, informa o pátio. Vai ser o pátio de autoridade, pode ser. Gente, livra direita, só 12, 19. Livra direita, 19, tá. Passando o Simbra, vou no 739, baixar a travada. Deixa a barra de pista livre. Apatando Juliette, o Arco-Íris, que confirma efetuando desvios. Dado pouso na 1-0, vou no 739, no 0-5, ajuste. Vai de Paris.